Back Hits. Esse é o Back Hits. Lost in You abre mais uma sequência no Back Hits. Depois tem Kelly Smith. Não pesar no coração. que a vida é breve. Exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Quinta Crash daqui só se leva amor. A gente fecha o Back Hit hoje. E só leva mesmo, é só amor, né? Só o amor que a gente leva, o carinho, a amizade, o respeito, né? É isso que a gente leva daqui. Por isso vamos preservar tudo isso. Ótimo fim de semana pra você. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Esse é o Back Hit. Meio-dia e 10. Você acabou de ouvir Back Hits, as melhores músicas de todos os tempos, de volta pra você. Back Hits, Back Hits. Continue conosco, vem aí mais um campeão de audiência. Sua rádio Juventude FM ZYS 609, 104,9 MHz. Seja demais um campeão de audiência. Atração. Meio-dia e 11. Ela é linda, cabelos loiros, longos e sedosos. Ela abre a porta e entra no box. A água cai molhando os cabelos. Ela derrama o shampoo na palma da mão. Os cabelos agora estão cheios de espuma. A espuma começa a escorrer. Os cabelos são enxaguados. Ela fecha a água, se enrola na toalha e sai. De repente a toalha cai. Quê? A minha é homem! Tô fora! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Continue ligado. Juventude FM. Continue ligado. Daqui a pouco, você vai ouvir. Top 30. Top 30. As 30 músicas mais tocadas. Os lançamentos. As exclusividades. Você ouve aqui. Top 30. Top 30. Dia e 12. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural. Cansado de ficar horas sem internet? Não consegue assistir nem acessar as redes sociais? Vive desatualizado dos assuntos do momento? Não perca tempo. Vem pra BIOS Telecom. Aqui tem internet 100% fibra ótica. Planos de até 600 mega com ultra velocidade. Atendimento humanizado e suporte de domingo a domingo. Temos linhas telefônica VoIP que te permite fazer ligações ilimitadas para todo o Brasil. Isso mesmo que você ouviu. Ligações ilimitadas para todo o Brasil. Pensa que acabou? Nada disso. Cliente que indica amigo tem 50% de desconto na mensalidade. Não fique de fora. Vem ser rápido. Vem ser BIOS. Me orgulho em ser pojucano. Pojuca, essa é minha cidade, trilhando um novo caminhar pra toda a comunidade. Tem obras pra todo canto, progresso e transformação. Agora tem mais segurança, lazer para a população. A prefeitura trabalha em prol de cada cidadão. Pojuca, meu porto seguro, no peito trago seu brasão. Me orgulho em ser pojucano, Pojuca, essa é minha cidade. Trilhando um novo caminhar pra toda a comunidade. Me orgulho em ser pojucano, Pojuca, essa é minha cidade. Trilhando um novo caminhar pra toda a comunidade. Pojuca, essa é minha cidade. VIPnet, mais que internet, temos os melhores planos para você. Planos de 3, 5, 10, 15 e 20 mega. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 3199-1004. A instalação é grátis. 3199-1004. VIPnet, Pojuca Shop, Rua André Marins 200, Nova Pojuca. 3199-1004. E-mail vipnet@vipnet.com.br. VIPnet, mais que internet. Atenção, moradores de Pojuca e região. Chegou mais uma novidade do Primavera Material de Construção. São 2.070 cores das tintas Coral. Isso mesmo, 2.070 cores para você escolher. Então, escolha e faça sua cor no Primavera Material de Construção. Os melhores preços da cidade. Primavera, material de construção e tintas Coral. Tudo de cor pra você. Prepare-se. Mais música. O máximo em música. Acabou. E bateu saudade naquele dia. Nós dois na cama, pura magia. Aprovado. Esta é a sua rádio. Mais estiloso igual a mim. Só tem eu, sapatinho e pegador. Só tem eu. Todos os sucessos, yeah. A toda hora. Roupa suja, meu bem, é pra lavar em casa. Se o respeito acabou, pega teu rumo e vaza. Indiscutivelmente, a melhor rádio. Juventude. Música toca. As melhores músicas, as melhores promoções. A melhor rádio. Juventude FM. Internet por 99 centavos no primeiro mês. Isso mesmo. A Start Fibra está com uma super promoção de Dia do Cliente. Até o dia 17 de setembro de 2024, você pode aproveitar essa oferta nos planos a partir de R$ 79,99. Não perca essa chance de garantir internet rápida e de qualidade por um preço incrível. Deixa a Start te levar. Telezap 75-3182-0000. Acompanhe nosso Instagram, @StartFibraOficial, e fique por dentro de tudo que a Start pode te oferecer. A Prefeitura de Pojuca, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, informa a população que a coleta de lixo domiciliar e resíduos ocorre de segunda a sábado em horário comercial. Portanto, solicitamos à população que não coloque o lixo nas ruas durante a noite, domingos e feriados. Salientamos que a coleta de lixo domiciliar e resíduos ocorre de segunda a sábado, em horário comercial. Portanto, solicitamos à população que não coloque o lixo na rua durante as noites, domingos e feriados. Pojuca, Pojuca. Essa é a minha cidade. Suas conexões. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Contrate agora mesmo pelo 0800 042 0328. Net Líderes, a sua solução em internet. Meio-dia e 19. Música. está de volta para você. Juventude FM. A melhor. A melhor. Meio dia e 19. O sucesso está de volta. Uma atrás da outra. Voltamos a apresentar. Top 30. Top 30. As Top 30. Top 30. Top 30. Top 30. As 30 músicas mais tocadas. Os lançamentos. As exclusividades. Você ouve aqui. Top 30. Top 30. Olá, tudo bem com você? Tá começando Top 30, nossa parada musical semanal com as 30 mais. Muito prazer, eu sou o Luiz Fernando. Começamos com Lineker na 30ª posição, Caju. 30ª posição. Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Já decorou quantas tatuagens tenho. Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos. Quantos shows tem na minha agenda?